Sobre a mesa, a música no rádio já não me fascina. Imagino se não seria eu o pé inchado da esquina. Aniversário do meu filho, coração sente. Nenhum real no bolso, nada de festa nem presente. É difícil, parceiro, estar nessa situação. Revolta, desespero, indignação. Olho o armário, a geladeira e sinto raiva. E não contenho minhas lágrimas. Artista conhecido nacionalmente, pra quê? Discos gravados, shows, adiantou o quê? Não sei se essa noite vou dormir. Hoje é mais um dia, sem motivos pra sorrir. Só quem sente sabe o que acontece, irmão. Nessas horas, a mente enfraquece, nasce mais um ladrão. A caneta trabalha, a minha dor exprime. De rocha, me deu vontade de partir pro crime. O sentimento não se traduz mais em palavras. E eu não contenho minhas lágrimas. É foda, cara. É foda, cara. É foda, cara. É foda. Tem que pra você tanto faz. É foda, cara. É foda, cara. É foda, cara. É foda. Tem que pra você tanto faz. Choro porque fui obrigado, não minto. Situação tá difícil, aperto mais o cinto. Não vou partir pra bandidagem, o negro aqui é forte. Não sou só um cara que faz rap, eu sou do hip hop. Em todo o país tem gente que me respeita. Minha ferramenta é a caneta, não a escopeta. Estou triste, mas penso na família e resisto. Meu sofrimento é nada, lembro de Cristo. Pensei meu povo, dezenas, centenas, milhares. Levante a cabeça, recorde zumbi dos palmares. A depressão quer me pegar, discurso profundo. O demônio se aproxima, paro por um segundo. Eu já vi com outros rostos, patife, já não me iludo. Se der mais um passo, osso na cara, vagabundo. Não me rendo, não me entrego. Gigante de ébano, criatura do mal. A ti eu renego. Vá de reto, excomungado, estou dentro da lei. Laroye, Ogunhê, Epa Rei. A noite chegou, vou me deitar. Barraco de madeira, mas é o meu lar. Se dormir, quero sonhar com a família e filho. Com a camisa, enxugo as lágrimas dos cílios. E ao acordar, escovo os dentes, passo uma água na cara. Um beijo na esposa e o guerreiro volta pra batalha. É foda, cara. É foda. É foda, cara. É foda. Tem que pra você tanto faz. É foda, cara. É foda. É foda, cara. É foda. Tem que pra você tanto faz.